rádio no ar com Chego, 88.1 FM ou pela internet. Rock na calçada. Salve, amigos da minha plateia interativa, muito boa tarde. Hoje é 3 de fevereiro, tá começando diretamente do CIS, do Engenho do Meio, mais um programa nas suas tardes de sábado, com muito cheddar, queijo, qual informação, música de qualidade para você, tá certo? Tá começando o Clube Rock na Calçada, dessa vez de uma forma também bem especial, certo? Porque a gente vai estar fazendo o nosso programa, como é que eu posso dizer assim, na verdade, é um repeteco do programa que aconteceu, né, da live que aconteceu no último sábado, tá certo? Onde o Fernandes estava presente conosco aqui nos estúdios, mas aí devido a um pequeno problema de transmissão, a gente acabou realizando apenas a live pelo Facebook, tá certo? A conversa foi bacana, foi maravilhosa, mas a gente quer ouvir música, a gente quer bater papo, e o programa de hoje vai estar super recheado também com a entrevista marota com os meninos da banda Torre, eles que organizaram, né, no domingo retrasado, o rolê pra ficar calminho lá no Estelita, tá? E aí a gente conversou com os meninos, né? E o Vitor, o Danilo e o Felipe a respeito do evento e dos projetos dessa nova banda da cena pernambucana, tá certo? A gente vai ficar no primeiro bloco de música. Vamos ouvir Mike Love com Barbershop, quase que eu esqueci o nome da música, eu escuto essa música quase todo dia e tá viajando aqui na sardinha coqueira. E na sequência, os meninos da Gelo Baiano com a música É Só um Café. Daqui a pouco a gente volta. Sound, he goes back underground, and I know to be bound, but I say, Thank you. não me deixou tentar. Ainda no seu pé, porque eu gosto. Aconchego 88.1 FM ou pela internet. Clube Rock na Calçada, Rádio Aconchego 88.1. Voltando aqui com o Clube Rock na Calçada, hoje com um BG diferente, né? Estamos ouvindo A Tocha, o grupo baiano que se apresentou no último Coquetel Molotov em outubro do ano passado. E diga-se de passagem, viu? Os caras mandaram muito bem no show, encerrando a noite do evento, viu? E esse hit propriamente é considerado um dos hits do carnaval desse ano. Olha aí! Tô a fim de olhar. Haha, meu filho! Bota empoderamento nisso, né? Eita, deixa eu mandar um abraço especial para todo mundo que está conectado com a gente através do nosso podcast em parceria com o blog Pelos Olhos e Ouvidos do nobre Jetro Rocha. Lembrando e convidando já todo mundo amanhã a partir das 3 da tarde lá no Beco Nu, né? No Mercado da Boa Vista vai rolar a primeira edição do Zine Poesia com Frevo Sanfonado, DJ Jetro Rocha mandando sucessos nacionais, locais e aquele negócio do carnaval, como diz a história, para pular e dançar de alegria para você. E terá também, contará com a participação do Lopes. Olha, eu falando de mim mesmo, diga aí. Jetro, um grande abraço para você, meu querido. Amanhã a gente vai fazer um grande prévia de carnaval. A iniciativa do Cubo 8, junto com Pelos Olhos e Ouvidos e o apoio do Rock na Calçada, tá certo? Eu estive há dois domingos atrás no Estelita, conferindo de perto o rolê para ficar calminho, né? Onde tivemos as bandas aí Aventuras, Ambrota Lo-Fi, tivemos a participação e também o show de lançamento, pré-lançamento, né? Assim podemos dizer, do Fernandes, do CD Bonanza, e conversamos com os idealizadores do evento e integrantes da banda Torre. Tá? Os meninos da banda Torre, eles fizeram o evento, organizaram, pensaram e ainda tocaram também nesse super line-up tranquilo e maroto. Tá? Eu conversei com o Vitor, com o Danilo e o Felipe, e ele vai contar pra gente, todos eles, na verdade, como foi participar, o processo de criação, quais são os desafios, os próximos passos da banda, que também vai se apresentar no dia 9 de março, no Garage Solds, lá no Baile Perfumado, aqui em Recife, tá certo? E vai falar um pouco pra gente como é que foi esse desenrolar desse rolê massa, tranquilo, deu um público muito bom numa tarde de domingo, não é? Sem contar que o Estelita também é uma casa de eventos que ultimamente vem realizando bons eventos e sempre foi muito bem articulada na nossa cena, tá? Vamos com esta primeiro papo aqui dos meninos da Torre. Daqui a pouco a gente volta, não saia daí do Clube Rock na Calçada, tá? Tchau, tchau. Você já visualizou, mas que demora pra me responder se é só amizade ou amor. Eu curti aquela tua foto e até compartilhei tua piada. Assisto aquela série que você indicou só pra ter assunto pra te retornar. Agora só falta a gente se ver no mundo real, que o virtual já enjoou. Por que que a gente assunto pra te retornar. Agora só falta a gente se ver no mundo real, que o virtual já enjoou. Por que é que a gente Dia de dançar. visualizou. Mas que demora pra me responder, se é só amizade ou amor. Eu curti aquela tua foto e até compartilhei tua piada. Assisto aquela série que você indicou só pra ter assunto pra te retornar. Agora só falta a gente se ver no mundo real, que o virtual já enjoou. Por que que a gente então não marca um encontro informal? O que é normal, seja lá pra te retornar. Agora só falta a gente se ver no mundo real, que o virtual já enjoou. Por que é que a gente Aconchego 88.1 FM ou pela internet. Clube Rock na Calçada. Opa! Voltando aqui com o nosso Clube Rock na Calçada. Agora com o nosso BG tradicional. Aí você tá perguntando que música tá tocando aqui, essa música que tá dando curiosidade para você ouvir. Trilha sonora, o BG do Clube Rock da Calçada é de uma banda de surubim chamada Os Aquamans. Inclusive, eles vão estar voltando aos palcos do Recife pelo projeto do Rock na Calçada próximo dia 11 de fevereiro, a partir das 14 horas, lá no Bar do Reggae, na Marise Barros, no Recife Antigo. Vai estar rolando a edição especial de carnaval, a edição em homenagem à farinha do rock do projeto Rock na Calçada. Será uma grande gig com muitas bandas. A gente já confirmou algumas dessas atrações, como a Saga HC, os Aquamans. Vai rolar também Zeca Viana, Pau de Daim Doido. Vai rolar Della Mancha, Gelo Baiano, Insânia, Bitter Cup e Cospe Fogo. Então, vai ter rock and roll, pop rock para todos os gostos, para você, certo? O projeto a gente vai fazer com portões abertos, mas a gente vai estar mobilizando o público a apoiar, a comprar uma rifa, onde a gente vai estar sorteando brindes muito especial de todas as bandas que vão estar participando do evento. Também vai rolar sorteio de brinde durante toda a programação dessa 21ª edição do Rock na Calçada, tá? A gente estava falando a respeito da entrevista que teve com o Fernandes, e aí vamos soltar agora essa conversa sincera, marota. Ele que vai falar sobre os desafios do início da carreira, do primeiro EP, do processo de transição para a criação do seu primeiro álbum oficial, que é o Bonanza, dentre muitas outras coisas, aqui, agora, no nosso Clube Rock na Calçada, tá? A gente separou 5 perguntas especiais para o Fernandes e ele vai responder para a gente. Não saia daí, curta essa entrevista marota, daqui a pouco a gente volta no bloco final do nosso querido Clube Rock na Calçada. No ar com Chego 88.1 FM ou pela internet. Clube Rock na Calçada, Rádio Aconchego 88.1. Salve, salve, amigos da minha plateia interativa. Estamos aqui no Clube Rock na Calçada falando com o Fernandes, ele que está conosco aqui nos nossos estúdios. E a gente vai ter um bate-papo bem rapidinho, 3 por 10 aqui com ele, tá certo? Fernandes, boa tarde. Fala pra gente como foi que se iniciou a sua carreira artística. Salve, salve, galera do Clube Rock na Calçada. Boa tarde. Pra mim é um prazer estar participando dessa conversa com o Du. E vamos nessa, segue o bonde. Massa! Fala um pouco da tua trajetória antes de chegar no Bonanza e como foi o processo de gravação do seu primeiro EP. Cara, eu comecei a tocar violão mais ou menos com 8, 9 anos. Toquei em banda marcial, tive algumas bandas no colégio, na adolescência. E sempre tive essa coisa de gerenciamento de carreira. Na verdade, era eu que marcava ensaio, eu que produzia as músicas, eu que vendia show, eu que cuidava das redes sociais. Então, meio que sem saber, eu já estava cuidando e gerenciando a minha carreira. E no final de 2014, eu tomei a frente de começar um projeto solo. Gravei um EP. Gravei o disco agora, o Bonanza, no comecinho do ano, em 2018. E é um trabalho feito de forma colaborativa. Por mais que seja uma carreira solo, né, a gente não consegue ir para lugar nenhum sozinho. Então é um trabalho que tem muita colaboração de vários colegas, vários músicos, vários parceiros, que a gente vai agregando no decorrer dessa estrada. E qual foi a inspiração que te motivou e como foi que nasceu a ideia do primeiro disco solo? Cara, a inspiração era justamente... Durante esse processo de divulgação e circulação do EP, eu sentia que um disco ele poderia me trazer uma identidade mais concreta, né? Que às vezes com um EP de 4 ou 5 músicas, no caso do Sem Helena Beira foram 5, a gente não consegue talvez, né, mostrar realmente a essência do projeto, mas consegue... De certa forma, identificar algumas coisas que podem ser trabalhadas a longo prazo. Então, o Bonanza, ele nasce dessa necessidade de construção de uma identidade, né, e de um processo que foi planejado para ser trabalhado a longo prazo. E aí a gente teve essa ideia e colocou no cronograma todo o planejamento e execução do projeto e vem dando muito certo. Feedback. Para finalizar, fala pra gente quais serão os planos para você para 2018 aí, o que é que você tá pleiteando, turnê, agenda. Cara, os planos para 2018 é a gente conseguir circular o máximo com o disco, assim como foi com o EP. Eu tenho conversado com muita gente, eu acho que isso é uma dificuldade, um desafio muito comum, né, nesse meio de bandas locais, né, que tem esse objetivo mesmo de conseguir escoar seu som, mas também é conseguir trabalhar ao máximo esse disco, explanando todo o potencial dele, saca? É um trabalho que teve todo um planejamento para ser feito, né? 6 meses de pré-produção, 1 ano de gravação, e a gente decidiu lançar agora no comecinho de janeiro, na verdade na segunda semana, justamente para aproveitar ele ao máximo, para que ele possa render todo o seu potencial. Então a gente está fazendo várias entrevistas, está conversando com muita gente sobre o processo de construção do disco, né, descobrindo bandas novas, conhecendo, né, histórias, enfim, que a gente acaba se identificando muito e percebendo que também são nos diferentes que a gente pode também se alinhar, se juntar, saca? Mas a ideia é essa, a gente quer circular o máximo possível e conseguir rodar bastante com bonança. E de antemão, bicho, muito obrigado pela sua participação aqui no nosso programa, parceria total, time que se ganha não se mexe. Negão, um abração pra tu, e tu sabe, né? Assim somos nós. Cara, eu queria agradecer a oportunidade, é sempre um prazer estar conversando com vocês. Pra quem quiser conhecer um pouco mais do som, coloca Fernandes no YouTube, no Facebook, no Instagram, Fernandes no Spotify, tem todas as minhas redes sociais. E o meu primeiro disco, Bonanza, ele já está disponível em todas as plataformas. Né? Então, pós-carnaval, a gente começa o período de circulação e também shows com o disco físico. Valeu, Du, foi um prazer. E sonho que se sonha junto é realidade. Salve, salve os amigos da minha plateia interativa do Clube Rock na Calçada. Estamos chegando à reta final do nosso programa de sábado aqui. Satisfação muito grande em poder apresentar duas entrevistas muito massa, né? Uma gratidão aos meninos do rolê para ficar calminho e da banda Torre mais uma vez, e ao Fernandes, sucesso aí na sua caminhada com o Bonanza, né? Nos comandos técnicos operacionais do nosso projeto, pelos olhos e ouvidos, Jetro Rocha, parceria, hashtag time que se ganha não se mexe. Um forte abraço para todos vocês, tenham uma excelente semana. A gente só volta agora depois do carnaval, tá certo? E quem não conhece a página do Facebook, é só curtir Pelos Olhos e Ouvidos, Rock na Calçada e também Rádio Aconchego, a rádio mais confortável da cidade, tá? Um cheiro grande no coração de todos vocês, uma ótima semana e não esqueçam, assim somos nós. asas, pois os espinhos podem nos furar. Te trago um sorriso estampado na cara, sem medo de ser feliz. Aonde estiver, te desejo sorte. Diz não, não, quando parte. Quem disse que tudo faz sentido? Que o que está perdido não volta mais. E se for pra ser assim, seja. Sempre já passou. E se for pra ser assim, seja. Eu não vou ficar pra ver. Yeah, yeah, yeah, yeah. disse que tudo é verdade, que o que te faz tão bem não é bem assim. Quem disse que tudo é saudade, que na realidade eu também não senti, não senti. E se for pra ser assim, seja o pra sempre, já passou. E se for pra ser assim, seja. Eu não vou ficar pra ver. E se for assim, pra mim tudo bem, tudo bem. Quem disse que sonhar é proibido? Onde eu vim, tem pé carimbó, frevo, maracatu, cucu, baião e tem forró. Lá de onde eu vim, tristeza nem se achega não, todo mundo dançando nesse arrasta-pé, mas que beleza. Menina, quando tu dança, o mundo gira devagar, borda do na tua saia, tem o teu nome a balançar. Por Rosinha, Aninha, Maria, Flor, quem vê pensa até engana, que essa menina é um amor. Onde eu vim, tem tacarimbó, fevo, maracatu, coco, baião, até forró. Lá de onde eu vim, tristeza nem se achega não, todo mundo dançando nesse arrasta-pé, mas que beleza. Seu Zezito foi na feira, Beatriz acompanha, foi vender verdura e fruta, e os meninos foram plantar. E puta vida na cidade, é só caos e perturbação. Minha vida aqui no campo faz parte da minha criação. De onde eu vim, esse meu de onde menino, tem carimbó, demais. Bebo maracatu, coco, baião, tem forró. Eita, lá de onde eu vim, tristeza nem se achega não, todo mundo dançando nesse arrasta-pé, mas que beleza. Lá de onde eu vim, tem carimbó, é mesmo, compadre? Bebo maracatu, coco, tem favor. Lá de onde eu vim, tristeza não se achega não. Todo mundo dançando nesse arrasta-pé, mas que beleza. Todo mundo dançando nesse arrasta-pé, mas que beleza. Todo mundo dançando nesse arrasta-pé. Mas que beleza. Clube Rock na Calçada. No Aconchego 88.1 FM ou pela internet.